no doing that, you understand? Yeah, yeah. Porta de Juliette. Porta de Juliette, Juliette, né? Suave. 3223, informação 1, quilo 260, conquista, por gentileza. 298, Juliette, portão 8. Direto, Juliette, portão 8, 4298. Os 223 aguarde a cópia para Vitória da Conquista, a gente chama 020, tá um pouco cedo. Tá bom, tá ok, tô na pescoça, ok? Sérgio. Tô completamente pronto de cara, nem mantém. Tá ok, aqui uma cima da 020. Juliette, portão 11. Juliette, 11, 3663. American 980, climbing from 2500, climbing level 310. American 980, contact on departure, climb to level 310, puka departure. Livre da colagem, portão 9, no 40 graus, nem mais. Iniciado, Roberto Vieto. Oi, LS X-Ray, tem o campo avisto, azul 9131. Sim. Estão no 7, curva direita, corredor axé, 1000 pés, restrito, aguardando a função do controle. 128, transponder 5162. 31, estabilizado e LS X-Ray, capa vista, trem embaixo está travado. Na Viana 31, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 a 40 graus, 11 nós. Livre pouso, visto no 0, 9, 1 a 31. Seu solo foi ao 1-4, estacionar na bota, frequência livre. Romeu Covito decolou ao 1-4, chame o controle, não 2-0-8. 2-0-8, Romeu Covito. Controle de Salvador, bom dia, Papá Romeu, Romeu, Eco Vito. Papá Romeu, Romeu, Eco Vito, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 380, saída Momo. Romeu Covito, saiba 380 na saída Momo. Tá, em Romoto 1-3, tá, é, autorizado o 3, 1 fechado. Está pronto para o táxi? Direcionamento para o táxi. Salvador. Alô, bom dia, o F7826, transfere com a Juliette. Objeto 5826, aciona identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, que negão no 020. 050, justino 020, 5826, pode voar, toma na presente. Aguarde o número 3 na aproximação. Espera que você aguarde o cara que está ingressando no pátio, após. Está livre, tá? Te chamo para ingresso. Alex, seu transporte enfermo? A 2000 pés, autorizado sinal INSX-3, reporte avisado no localizador. 2000 pés, autorizado INSX-3, reportará estabilizado no localizador 3304. Controle é o 5217 da Trip. Prossiga 5217. Haveria possibilidade de voarmos pelo? É 5217, aguarde. Autorizado pelo 5217. Pelo 5217. Confirme para o 5217. Trip 5217 direto pelo, reporte para a descida. Direto pelo, já no ideal de descida, o 5217. Salvador, bom dia, altimeia 312, com a sua Juliette. Meia 312, acione identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 060, que é negar no 020. Com Mari, 060, meia 312. Para a descida, o 5217. 5217... Desça para nível de voo 050. 050. 131, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette. Fazendo 31. Passarelo 2223, pronto, sobe. Pronto, sossiga. Salvador, Vitória da Conquista, nível 260. Pistão 90, curva direita, ar, boa, após direto, Conquista, controle 1208, transponder 5413, o passarelo 2223. Ok, 260, autorizado, decolada 10, curva direita, ar, boa, DCT 543, chama 1208, passarelo 2223. 5413, passarelo 2223, remonta 14, chama pronto. 543, empoderado. Localizador. Direto Dura, maravilha, reporte estabilizado, 5217. 37, bom dia. Confirme para o som? A 5437, sentido aqui para Confim. E o Trip aguarde a Copa 1020. Aguardando a Copa 1020. 3179 estacionado para o Portaco, seu PLB 161, 4 horas 10, operando caminhão. Livre táxi, pátio Indio Alfa, ponto de espera 186, 1020, boa viagem. Batim de Alfa, obrigado, até mais tarde. 3179. Aguarde, na próxima motorista. Obrigado. Objeto 5826, confirme sua velocidade. 2509 agora, 5826. Sente. Senada 312, confirme sua velocidade. É, indicado aqui 279. Senada 312, reduza para 2309, é o número 5, número 4 na aproximação, Senada 312. Reduzindo 2309, 312. Objeto 5826, reduza para 2209 na aproximação. Reduza para 2209, número 3 na aproximação. 220, 5826. Controle 120, décima 8, transponda 5407, Washington 62. 36030, Delta da Prince, colada 10, curva direita, fez o Luna 0. Controle 1208, transponda 5407, Washington 621. Portão 2, chame pronto 6211. Onde é que você reporte no farol de Itapuã? Parará, farol de Itapuã, onde é que você vai? Vai ter que você corrigir no farol da Barra. Farol da Barra, é que aí. Estabilizado no localizador, o TAN 3304. TAN 3304, chame torre 118-6. Torre 118-6, 3304. 35217, está autorizado vai direto de cima, está com referências visuais? Afirma. Tá, tá autorizado, descida para 1.710, reporte estabilizado na final. 1.700 pés, reporte estabilizado na final, trepe 52, 17, obrigado. Papá Romeu, Romeu Eco Vitor. Chame Centro Recife, frequência 126.85, alternando 126.0. Covid-19, chama Centro Recife, 126.95, alternando 126.0. Senai 63, 12, reduza para 2109 a velocidade. 2109, 6310. Cuidado com o nível 380, pesando 10, pista 90, curva direita da El, lei da Bridge. 120 da 411. Cuidado com o fim, nível 380, peso 90, decorada 10, curva direita, da El Leda Bing. 5411 é o transponder, 208 é o controle. Nível 38, chame pronto no pátio 3, o 5487. Chame pronto, pátio 3, 5487. 6211, puxaram 2 autorizados, chame tá. Repostarei, 6211. Tabatango, Romeu e Alex, eu informo o tráfego a sua posição de 11 horas, 9 milhas, rumo oposto, mantendo 1 no meu pé, eu Sierra 76, papapá, Mike Eco Delta. Thank you, Romeu e Charles, 349 as well. Papapá, Mike Eco Delta, informo o tráfego 11 horas, 8 milhas, mantendo 1 no meu pé no sentido oposto, é um papá alfa 34, Tabatango, Romeu e Alex. Nível 360, via 1 para Zulu 90. Pista 90, curva direita da El Leda Bridge. Controle 120, décima 8, e o transponder 5173, o Força Aérea 2523. Militar, acione e chame táxi, o Força Aérea 2523. Ele mantém captura no zero. pra cá. Romeu Lima Delta Lima, prossiga. O Lima Delta Lima acionado aqui na praia do Buraquinho com o plano de voo para a Feira de Santana. Romeu Lima Delta Lima, prossiga. Lima Delta Lima acionado na praia do Buraquinho, em forma pronta para decolagem, com o plano de voo para a Feira de Santana. Lima Delta Lima fez plano de voo? Afirmo. Gente, para que horas? Confirme o horário. Às 11h30, senhora. Professor 925, terminou 21, décimo 9, senhora. 91, 21, décimo 9, 3304. Lima Delta Lima. POB 02. Táxi via Alfa, repórter Juliette. Táxi via Alfa, repórter Juliette, 3304. Tô no zero, aguarde. Entre Lima Delta Lima, não aguarde. Objeto 5826, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, após estabilizado no localizador. 2000 vai reportar 5826. Papa Romeu Lima Delta Lima na escuta? Lima Delta Lima na escuta. Pegue a cuidado, desça para 500 pés, reposta através do parque do Itaçu. Trip 5217 está estabilizado? Estabilizado, localizador, Trip 5217. 5217, semi torre, 118, décima meia. Maranhão, torre, pede confirmar a frequência. 118, décima meia, Trip 5217. Muito obrigado, 5207. 12, direita, ponto de espera 286, mini 20, boa viagem. Obrigado, direita, ponto de espera 286. Papa Romeu Lima Delta Lima na escuta. Afirmo, Lima Delta Lima na escuta. Senha 312, desça para 3000 pés, que é negando 020. 3.020, Bom dia, controle Salvador, 3179, decolou, mantendo a reta, na possibilidade de voar da EL direto. 3179, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, após 2000 pés, direto lento, após vida bridge. Bridge, 2000 pés, gente. O Delta passou, ficou tudo. Naqui, cuidado, chame torre, 118, décima meia. Na Alfa, Santa Juliette, 3304. 304, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 3304. Controle Salvador, Lima Delta Lima na escuta. Estabilizado o localizador X-Ray Web 5826. 5826, chame torre 118, décima meia. 286, tá já. Quando possível, informe seu estimado de pouso, voando direto do destino. Afirmo. Sim, libere na Delta e chame solo 121, décima 9. Libera na Delta, chamando solo 5297. Maquiaco Delta, versão de Itapuã. Mantenha-se visual com curvas pela direita, Maquiaco Delta, e aguarde instruções. Papa Romeu Lima Delta Lima na escuta? Lima, Lima Delta Lima na escuta. Trip é poste antes da Juliette. Antes da Juliette, 5217. Confirmando, a gente vai para a remota. Aqui a linha e decola sem parada 6201. 3. Alfa Kilo, pátio 3, 5217. Tá lima na escuta. Alfa externo, passar travado, bom dia. Bom dia, Web 5826, continue a aproximação, aguarde pista livre. Ventão no 20 graus, 10 nós. Escuta, 5826. Web 5826, tente a passa, ali nacional. Sente, obrigado. Do Lima Delta Lima. Prossiga Lima Delta Lima. Aguardando instruções do Lima Delta Lima. Mantenha-se em espera visual na vertical do Flores da Bomba, né? Aguardando fim para o solo. Está autorizado, morro mil pés, 17 direito, corredor axé, controle 128-0123, quilo Quebec Center. 826, pressão no zero livre, pouso autorizado. Livre pouso na 10 web 5826. Vai direto à proa de Feira de Santana, acionando o transponder 0110. Bom, Delta Lima está na escuta do 3179, tá? Voar direto com o Proa de Feira de Santana, 0110 acionado. Ele recebeu o controle. Tá. Obrigada, Tom 3179. Foi não, é um setor. Vai chamar o controle para a gente mostrar? Veículo 1132, chame no 208, por favor. 208, obrigado. Controle 1621, do Oceania na saída da E1. Oceania 6211, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da E1. 360, autoriza da E1 na proa? Autorizado, 6211. Proa de Dael, muito obrigado. 360 em ascensão. Irmã. Táxi. Bom amigo, obrigado. Valeu. Esse coito dos minhas solas 3-2, chame no 2-1 da semana ali. É o Eco. Dois, eu vou chamar agora. Quase coordenação com o centro. Controle, o Lima Delta Lima fora do solo, mandará a proa de Feira de Santana por 500 pés sobre o terreno. Lima Delta Lima, informe seu estimado de pouso, eu te pedi que irá manter até destino. Ah, o 1200 da presente, é 500 pés sobre o terreno. Lima Delta Lima, sem se reporte, confira o PAB. 02, senhora. Muito bom. 3179, oi, direto, Bridger. Bridger, Bridger, pessoal, obrigado. No 79, chame centro, Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. Centro Recife, agora centro 317, bom dia. Bom dia. Lima Delta Lima, reporte 201 de Salvador. Confirma para o Lima Delta Lima, senhora. Papa Romeu, Lima Delta Lima, reporte 201 milhas afastado de Salvador. Entre Lima Delta Lima. Tony, chame para o táxi, 104. 5437 para pushback, está na mesa, no bate 3. Autorizado, trip, chame táxi. Chamei táxi. 5826 na Alfa, da Juliette. Juliette, portão 2, 5826. Juliette, portão 2, 5826. Falou, Salvador, azul 4. 4299, bom dia. Bom dia, 4299, aguarde a cópia 1020. Guardando 4299. Mano, só. 219, metro 1010. Mike Eco Delta, pouso autorizado, cabeceira 17. Vento no 20 graus, 10 nós, pouso pairado na cabeceira. Mike Eco Delta, autorizado, pouso 17, tá girando mais, passado de cima. Guardião, prossiga. Guardião 07. Na tráfego informar. Tem nível de decolagem com proa sul, vento 120 graus, 10 nós. Guardião 07. Guardião, ao interceptar a linha do litoral, chame. Guardião, dá presente direto em Dina. Pode curvar direito e seguir direto, destino. Agora. Chame controle 120.8. Vamos voltar. Obrigado, dá presente direto em Dina. 1208. Chega até back, senhor. Deseja decolar de um pouco mais à frente ou para sair, para seguir até a cabeceira? Dois helicópteros livrar. Reporte alinhado e pronto, cabeceira. Frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. Estacionar a frequência livre. Nona. Controle, bom dia, guardião 07. Prossiga, guardião 07. Tá de Salvador pra Ondina, vai atingir a linha do litoral, quem nos pede? Gente, reporte na final de Ondina, guardião 07. Reporte Ondina, guardião. Quilo 370, recebe. Tá vendo 31 na guarda cópia, número 2, 1020. 1020. Saída provável, senhor? Uca. Uca, obrigado. 537 para o táxi com 86 bordes, autonomia de 3 horas e 10 e alterna a vitória. Táxi trip via Pátio Índia Alfa, ponto de espera 18.6, 1020, boa viagem. Pátio Índia Alfa, 18.6, ponto de espera 36.6 graus, ponto de espera. Serra autorizada a alinhar e decolar, pista no 7, vento no 20 graus, mas não é. Para o táxi passageiro 2223, está com 40, 37 a bordo, 2 horas e 50 ao pé, Salvador. 223, táxi via Pátio Índia, vai observar o trip e após o trip via Índia até o ponto de espera 18.6, 1020, boa viagem. Pátio Índia observando o trip 1026, obrigado. Papa Romeu Whisky Bravo Whisky, Cassiana identificação, autorizada a chegada da mar e desça para nível de voo 050, Kenegal no 020. Muito bem, 050, 1020, chegada a mar e desça.